Hoje o tema é penas e gozos futuros. Esse tema é abordado no livro dos Espíritos, até porque ele vem, vamos assim, complementar aquela ideia do céu e do inferno, né? E propriamente do inferno, né, que tanto assustou a cada um de nós, se nós acreditamos um dia nisso, né? Mas as penas estariam no inferno, né? Nós sofreríamos no inferno, e os gozos no céu, né? E o Livro dos Espíritos, através então de Allan Kardec, ele coloca algumas questões interessantes que eu destaquei aqui para nós refletirmos. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Só ter o horror ao nada, né? Pensar que um dia a gente possa morrer e não tem mais nada aí adiante, já é um sofrimento. Você não acha? Pergunte a uma pessoa que não tem fé. Ela não quer pensar que um dia ela vai morrer. Por quê? Se ela não tem fé, ela não acredita que vai continuar. Estar no precipício, vamos dizer assim, do chão firme pro nada, é um horror, um terror, né? Já é uma pena. Aliás, se a gente observar nas questões das próprias penas, elas acontecem imediatamente em nós, sem nós nos darmos conta. Você ficou com raiva, naturalmente se sente mal. E é a pena. A penalidade é a raiva que você tem, né? Que, consequentemente, depois vai trazer outros problemas. Mas o sentimento já é ruim. Enquanto você está em paz, está tranquilo, tem um sentimento de bem-estar, que é o gozo, não é verdade? Então, nós temos, na verdade, dentro de nós, a capacidade de criarmos o nosso céu e o nosso inferno. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Quer dizer, todos nós temos sentimentos da vida futura. Podemos negar, podemos nos tornar materialistas, porque nós temos capacidade de nos mascarar, né? Inclusive de diversas formas. E uma dessas formas é eu me mascarar e não quero saber do meu futuro. Mas eu tenho instintivamente a certeza que existe a vida futura. Ó, já o dissemos, antes da sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Se existe a lei da reencarnação, muito mais, e ela existe, né? Mas todos nós já fomos para o lado de lá, já viemos para o lado de cá, já fomos para lá de novo, viemos para cá de novo. E temos essa memória espiritual. Com a comunicação aqui, se a gente permitir, essa memória vai aflorando, nos dá essa certeza. Mas assim, por que que então certas pessoas agem de forma diferente do que deveriam agir, se já que acreditam nisso? Porque aí tem toda a questão do orgulho, da vaidade, do comodismo, da preguiça que está em nós e que a gente esconde, né? Quando se está apaixonado por alguém e quebrou o relacionamento, né? As pessoas dizem, não, eu tenho que esquecer, não quero pensar, tenho que esquecer, né? Mas vem o pensamento e tu faz qualquer coisa, vai sair com os outros, vai tentar. E o pensamento vem e tu vai fugindo, tu vai mascarando. Isso nós fazemos nas questões da nossa própria existência. Nós temos instintivamente essa sensação da vida futura, né? E também, se nós pensarmos assim, nós erramos, falar das penas, né? Nós erramos. Quanto tempo vamos ficar sofrendo por causa do erro? Aí então diz aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 1013. Duração das penas futuras. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada, né, determinada, de qualquer forma, ou é determinada a uma lei, subordinada a uma lei? Deus não age jamais por capricho. E tudo no universo está regido por leis em que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então não existe você ficar penando, pô, eu vou te deixar lá 30 anos. Eu quero. Não existe isso. Deus funciona uma lei, uma norma. E aí, sobre o que está baseada a duração desse sofrimento? Sobre o tempo necessário ao seu arrependimento. Então, quem determina quanto tu vai sofrer? Eu. Quem determina quanto eu vou sofrer? Eu. Cada um de nós vai determinar quanto vai sofrer, quanto tempo vai sofrer. Porque está limitado o seu aperfeiçoamento, né? O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quantas vezes eu tenho que reencarnar? Depende de quanto eu me dedicar. Ah, mas eu não vou querer mais reencarnar. Sim. Pode dizer quanto tu quiser, e daí não vai mudar em nada a lei de Deus. Quando você, vamos assim, tirar essas viseiras de se achar, vamos dizer, né? Que você estiver lá no plano espiritual, você vai fazer uma análise da sua vida e vai dizer, nossa, que idiota eu era, falava aquilo. Né? Então, quem determina quanto eu vou ter que reencarnar? Que a encarnação sempre é uma questão de sofrimento mais do que de alegria, né? Porque aqui nós provamos realmente, aqui nós temos que demonstrar aquilo que sabemos. Então, quanto vai demorar isso? Cada um de nós vai estabelecer esse prazo. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo, ou menos longo, como se estivesse vivo? Então, no plano espiritual, né? O espírito sofredor. Quanto tempo ele vê assim que ele está sofrendo aí? Parece-lhe ainda mais longo. O sono não existe para ele. Não é senão para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração que o tempo se eclipsa, né? Que não se vê passar, por assim dizer, diante do infinito. Ou seja, é lógico, né? Quando a gente está sofrendo, quando a gente está com uma dor de dente, o tempo não passa. Não é verdade? Então lá no plano espiritual é a mesma coisa. Se você está em estado de sofrimento, o tempo não passa. Você vai ver aquela coisa que não anda, e o sofrimento é longo, longo, né? Agora, se você está em estado de prazer, o tempo vai rapidíssimo, né? E agora, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna, para sempre? Que seria a questão do inferno, propriamente dito. E aí ele diz, sem dúvida, se for eternamente mal. Então, quer dizer, você pode criar o seu inferno e ficar sempre no seu inferno. Se você quiser ficar sempre mal, você vai ficar realmente na pena eterna. Quer dizer, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Ele não os criou senão simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoces. Contudo, ela vem cedo ou tarde pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair da sua inferioridade e ser feliz. Ou seja, é uma escolha de você. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente. Por que sábia? Ela vai ter a penalidade só até de melhorar, porque o objetivo da lei é a melhora. E é benevolente. Tanto que nós podemos, ao invés de sofrermos, termos ações positivas e fazer a compensação. Desde que a gente entendeu e decidiu melhorar, ao invés de nós ficar aí marchando na dor, nós fazemos ações positivas e a balança, né, positiva pesa e compensa as ações más que eu faço. Isto é a benevolência, né? E aí perguntam para São Luís, né? Há espíritos que jamais se arrependem? E há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio. Mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Vejam só. Não existem quem não se arrepende, porque seria contra a lei do progresso. O que é a lei do progresso? Todos vão progredir. Ponto. mais devagar, mais ligeiro, mas todos vão progredir, é lei. Entende? Então é importante a gente ter essa noção clara. Aquilo que é lei, ela se cumpre. Não tem como fugir disso. Nem mesmo a gente pode enrolar um certo tempo, né? Mas ela vai se cumprir. Então a lei do progresso é uma delas. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito? E não há as que lhes são impostas por um tempo dado? Sim, as penas podem ser impostas por um tempo. Mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. E o desejo de melhorar-se não é jamais estéril. Com certeza, às vezes a nossa compreensão do tempo de pena, ele é muito errado. Você vê uma pessoa, né, cometeu um erro, tá, sofreu, e ela diz, bah, estou arrependido, né? Se eu soubesse, eu não faria mais aquilo, e vai, e chora, e não sei o quê, né? E você diz, poxa vida, né? E agora, né? Se arrependeu realmente, agora sim, né? Nasceu para a luz. Passou meia hora. Ela só olhou para aquela outra pessoa que a magoou, que chateou, que ela se vingou, e ela está com vontade de fazer de novo. É verdade ou não é? Então, a nossa noção de arrependimento e de mudança verdadeira não é muito real. Ninguém muda de uma hora para outra. Ah, me arrependi agora. Prova então. Continua no bem. É isso que vai fazer provar que você realmente mudou. Então, a nossa noção de tempo também de penas, ela é meia irreal, né? E aí, então, com certeza, né, segundo esse entendimento, não existem as penas realmente eternas. Existem eternas para um sofrimento que, se a gente não quiser mudar, parece não ter fim. Nesse sentido, mas ficar sempre aí penalizando, com certeza não. E pela lei do progresso, nós também, né, pelo chicote, vamos dizer assim, mudamos e vamos para os nossos gozos, que é o céu, com certeza. Então, esta é a noção assim, de penas e gozos futuros, que é realmente aquela situação de nós vermos o céu e o inferno.